esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Nossa esperança de viver em paz. Nossa esperança de não sofrer mais. Nossa esperança de um novo amanhecer. Nossa esperança do amor prevalecer. Esperança de sorrir, esperança de agir. Na hora em que os problemas vêm nos sufocar, olha para ti, dizer que somos limitados perante o seu poder. E crer que nas fraquezas o Senhor vai nos fortalecer. A fome e a miséria que assola o meu país, que impede o meu povo de ser feliz. As pestes, terremotos e guerras que abalam a terra cada vez mais, alertando o teu povo do fim dessa era. Esperança que aquele que zomba da sua palavra se arrependa e conheça o teu amor antes da praga. Esperança que aquele que persegue o teu filho seja impactado pela mansidão do teu espírito. Esperança que meu verso alcance vidas com poder. Toma posse da herança prometida pra você. Crê que a esperança vai brotar para o detento, para o idético em fase terminal no sofrimento. A esperança que motiva o sorriso das crianças. A esperança quando a vida vai embora e deixa as lembranças. Esperança que nunca falte um prato de comida, para que o pai de família não se torne um homicida. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Esperança que o meu deitar o Senhor seja assistindo, para que eu não seja interrompido pelos tiros. Esperança de deitar, de dormir, de acordar e saber que meu pulmão ainda está correndo ar. Esperança de poder constituir uma família. Esperança de ter ao meu lado a mulher da minha vida. Esperança de nunca negar o teu nome, ó Deus vivo. Esperança que seus anjos sempre estejam andando comigo. Esperança que aquele que se diz seu mensageiro não sirva de pedra de tropeço, se corrompendo pelo dinheiro. Esperança de levar o alimento pro faminto. Esperança de guiar o cego nesse labirinto. Esperança que todo joelho se dobre, todos confessem seu nome. Esperança que nunca me presta de beber da sua fonte. Esperança que a polícia um dia respeite o pobre e o preto. Esperança que a paz reine nos quatro cantos do gueto. Esperança que essa canção chegue a ti como um apelo. Deposita em ti a minha fé e confesso que só de ti dependo. Um dia eu tive a esperança de rimar este verso. Obrigado por realizar o meu sonho e me guiar pelo caminho certo. Pelo caminho certo. Nossa esperança em ti, em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Senhor. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Nossa esperança em ti, em ti. Nossa esperança em ti, Senhor. Senhor. Nossa esperança em ti. Nossa esperança em ti, Senhor.